Pronto, tá me ouvindo? Opa, beleza, Olha, eu tô aqui baixei aqui um de volta. programa. Opa, e já tá gravando, desgraçado. Já começou. Rapaz, Está gravante. Vai, fala aí. celular posto. Fala, filho, Eu fala. tô com Abra seu câncer. coração. Abra aí. Fala aí qualquer coisa. Aí Pode parar. a gente vai desligar e ver como é que vai ficar o áudio. Tá, beleza. Fala. Olá, fala qualquer coisa. Qualquer Aqui é coisa. mais uma noite de pesquisa. Ah, não, fala qualquer coisa. Nossa. Isso é o suficiente, tá? Vamos ver como é que. Deixa eu ver como é que ficou o áudio. Beleza. Tá, Beleza. desliga. Desliga. Ah. Fala, ombro. Fala. Fala. E aí, velho? Cara, rapaz, eu tô com sono. É automático. O programa é automático. Ele simplesmente começa, ligou, gravou. Desgraçado. É isso aí. Todo mundo feliz. Aí tem que ver. É, pelo menos isso. Eu tô vendo aqui como é que ele vai ficar o áudio editado. Eles ficam em ordem. O primeiro, depois vem por data de modificação. Isso é bom. Isso é bom que dá pra manter uma organização. Então, se a ligação cair, é só o editor que vai facilitar pra ele. É, aí que é quem vai editar que é o problema. Que eu não manjo nada de editar. Manjar eu manjo. Velho, com tudo. Problema. Se eu manjasse, meu PC não ajuda. Eu entendo, ele não é um PC poderoso. O meu você serve do governo, cara. Calma, é da Xuxa. Sério, da Xuxa? Não, velho, assim, o meu notebook que eu coloquei com o meu tio foi altas trocas, até foi meu Xbox na guitarra, depois na guitarra no notebook e chegou altas trocas até notebook. Olha, eu vou te falar duas coisas antes de a gente começar a gravar. Sabe o que é? Eu vou te falar a real. A primeira coisa, eu não vou cortar nem, eu vou tentar editar, mas eu não vou cortar nem um segundo desse áudio que a gente tá falando agora, que essa vai ser a primeira abertura. Cara, tá rolando abertura já, viado. Não, essa preparação, essa merda toda, isso daí é pra, essa é uma excelente abertura pra ver o background que a gente tá trabalhando. Não. A mão dele, a gente tá a mão bendita que ele tá fazendo pra gravar essa merda. Mas vamos então. Tá, podcast estão nas coxas. Não, tá bom. Vamos lá. Vamos começar o programa. E aí, pessoal, beleza? Estamos começando aqui a primeira edição do Pode Crer, o primeiro podcast feito nas coxas do Brasil. Eu sou Dark Holly, qual é o seu nome, senhor? O Igor Deschain, popularmente apelidado de Brock. Muito prazer, então vamos nos apresentar, porque essa versão beta, esse teste, esta tentativa, que espero que não seja frustrada, vá pelo tempo, pela chuva, porque como é que está aí o seu clima, primeiro? Aquele velho papo de que... De que quer puxar conversa com a mulher. Tipo assim, na fila de um banco você quer puxar uma conversa com alguém. A velhinha falou assim: ah, tá chovendo demais. Ou então chega assim, com a mulher. E aí menina, tá lindo o tempo hoje, né? É tipo assim, o tempo que tá frio pra caralho, tá muito frio. Fala da onde? Tá, fala aqui de Formiga, uma cidade interior de Minas Gerais. Dá literalmente quase uma roça. Cidade muito pequena. E tu fala de onde? Itacoatiara, Amazonas. Sim, a gente tem internet. E as nossas computadores não são aqueles do Avatar, que é só uma árvore e uma raiz pra gente se conectar na internet, porque eu assim como vocês pensam, como você não, como tem gente que pensa que aqui só tem índio, a gente daqui pensa que vocês pensam que a gente pensa que a gente é índio. Entendeu? Tipo assim, igual o povo pensa que quando você fala que você mora em Minas, o povo pensa que você mora na casa, na roça. É, e, tipo, bombacha, boiadeira, né? É gaúcho já, tipo, Minas é casa na roça e tipo, pão de queijo e café, sabe? É só isso. Não, tem uma fogueira, sempre tem uma fogueira no fundo, uma fogueira, um boi girando em alguma coisa, muitas carnes, assim. Pois é, Sim. Deixa eu ver aqui o local. O local é uma cidade pequena, é tipo uma cidade deitada, não é uma, cidade com casas pequenas, sem muitos prédios, mas tem um ou dois, mas... Aquela casa no máximo dois ou três andares, fora isso, temos motos, carros e não andamos pelados nem com onça, nem com cipó. Rapaz, tipo assim, eu tenho muita dúvida. Tipo assim, comemorar, tipo assim, que eu sou muito fã de futebol. E, tipo assim, vocês torcem por que time geralmente? Por que, olha, que aqui, aqui em Itacoatiara existem só dois times, ou é Vasco ou é Flamengo. Existem as minorias que a gente não considera como time. Que de vez em quando aparece um palmeirense, um cruzeirense, sabe? É, como aqui em Minas, aqui é ou é Cruzeiro ou Atlético. É tipo assim, tirando os 5% que torce pra São Paulo, essas coisas, que é só Cruzeiro, Atlético, times maiores. Tipo assim, eu fico muito em dúvida disso. Aqui é engraçado. Aqui é uma divisão, uma cisão. Uma cisão desgraçada, sabe? Tipo, tu vê lá. Tu vê lá a bandeira pendurada na porta, os caras se reúnem no bar. Causa muita briga, até futebol. Porque, como sempre, futebol é causador de muitas brigas, né? Aqui nem tanto, inclusive. É, tipo assim, que inclusive a gente vai ver um final da Liga dos Campeões. Nem sei se você gosta de futebol, mas eu tô falando de futebol. Não, futebol, vou ser bem sincero. Futebol se encaixa naquela categoria que, de coisas que eu posso fazer no mundo real e que eu jamais jogaria videogame. Então, tipo, se for pra mim, eu não me interesso muito por futebol, sabe? Só na Copa do Mundo, como todo brasileiro, dever cívico. Mas, tipo assim, eu tenho muita dúvida disso, mas, tipo assim, é que é mais uma dúvida mesmo. Sei lá, eu nem sei o que dizer assim, mas porque aqui, onde que eu moro, tem muita briga por causa de futebol, ou realmente discute, se deixar, perde até amizade. Não, olha, vou ser bem sincero, aqui é a política que impera. Nesse nível, a política aqui é isso daí. É isso daí, só que futebol nunca, nunca, nunca. Então, agora que a gente já se conhece, qual é o tema do programa? Ah, desculpa, eu te interrompi. Quer complementar mais alguma coisa? Não. Tipo assim, que eu falo que eu já tô cansado de falar de política, que eu já não aguento mais, já. Se eu entro no Facebook... Ah, sei... Você entra pergunta, no Facebook. Votou na Dilma, só responda isso. Não, votei não. É isso aí. Você entra no Facebook, é política pra lá, política pra lá, política pra lá, e tipo, é um porre. Tem que deixar isso daí pra uma outra hora, pra uma hora mais evoluída, quando a gente tiver mais gente. Pelo jeito, o tema do programa de hoje vai ser sobre. Ou não? Então, vamos escolher era o tema aqui. Era a foto inicial. A questão só que como está só dois sobreviventes, duas pessoas que ficaram acordadas, que conseguiram se comunicar, então, o que, que a gente pode falar? Então, tipo assim, vou tentar perguntar um amigo meu, vale. Qual que você acha que é a pauta? A pauta. É um bom tema, o que seria uma boa pauta para um programa? Seria uma boa pauta. Então, não temos pauta. Música? Não. A qualidade música. Desse programa é isso. Não, cara, a música é um assunto muito foda pra duas pessoas discutirem. Tem. Tipo, ah, tem não, só tem duas história. Pessoas. É mesmo, vamos falar um pouquinho sobre. Aqui no norte tem aquele estereótipo de boi. De boi, de música de índio, de forró. Eu detesto dizer, mas eu tô numa cidade que eu estou ilhado com forró e eu não gosto de forró. Então Deus me escolheu. A pauta vai ser isso, a pauta vai ser pauta. Vai ser conversa aleatória. Cara, vamos parar, sabe por quê? Porque vão pensar que a gente está se paquerando. Um cara querendo conhecer outro, isso daí seria podcast GLS. Vamos parar, temos que escolher uma pauta para esse programa. GLCast. Então, GLCast, nossa. Vamos falar, sabe o que seria bom? A gente falar da dificuldade para a gente conversar, porque, cara, quanta coisa merda aconteceu para a gente poder começar esse cast. Não, cara, não é uma boa história. A dificuldade é, eu vejo que é imensa, tipo assim, mesmo todos os integrantes morando no Brasil, tipo assim, eu chego da aula 10h30, aí tipo, hoje eu cheguei até mais cedo, que amanhã é feriado. Que hora é aí agora para ti? Só por curiosidade. Não sei. Deixa eu ver, é 11h48. Aqui é 10h48, ou seja, a gente já começou o problema do fuso horário aí. 2 horas de fuso horário, pai? Acho. Aqui é 10h48. Não, uma hora, que daí é 11h48, aqui é 10h48. Uma hora, já começou o fuso horário já. É. Depois, tipo assim, todo mundo tem que ter internet. Acho que é tudo bem. Acho que não é um grande Já todo, hoje em dia, todo mundo tem internet em casa, espero assim, né? Não, mas tem, por exemplo, aqui oscilações na rede. Não sei. Aí tua internet é boa, ela é constante ou ela tem aqueles picos de alta descida? Porque isso é uma dificuldade que eu estou enfrentando muito aqui. Na minha casa, não. A internet é bem, bem boa. Só, tipo assim, quando eu não tô baixando nem nada. E acho que das minhas tagas quase sexuais é baixar filmes que não verei nenhuma época da minha vida. Filmes do cinema? Tipo assim, eu baixo filme, aqueles piratão, imagem boa mesmo. Só que eu baixo, coloco uma HD e não vejo. Aí, tipo assim, meu pai viu o filme mesmo. Eu baixei coleção de Faroeste, meu pai que tá vendo. Eu sei como é que é. Aqui, opa, olha aí, aqui no Amazonas, como a gente tem uma dificuldade enorme com conexão e que só agora está acabando, eu arquivava isso, mas eu tenho um amigo que faz isso, ele arquiva, ele tem aproximadamente 1000 DVDs, sabia? 1000 DVDs do Rafael. Multiplica por 4 GB cada um, ele arquiva, ele joga os filmes, anime, série, e ele vai arquivando, a gente troca material entre a gente, tipo, uma coisa que eu tenho... que eu baixei e ele não tem, eu troco com ele por uma que eu não tenho. Deus. Então, a coleção dele vai subindo, tá crescendo. É um amigo, entendeu? 1000 DVD, rapaz. Não, 1500, é um amigo meu, entendeu? É um amigo. 1500, é um amigo. Rapaz. Um amigo. É, entendo. Mas, rapaz, ó. Porque, tipo, eu uso muito o HD externo. Eu comprei um HD externo já tem um tempo. E antes eu usava, que os amigos meus mais usavam meu HD que eu, aí eu decidi eu usar o HD. Ah, que eu tô lotando de filme, série, discografia, tipo, tô lotando. De vez em quando acontece, porque tu assistir online tem esse problema de queda, né? De tá bem lá no meio do filme. Acender ação aí, load. Load. Aí já desanima. Não, quando a internet não cai, tipo, ele fica 15 minutos parada. Porque a minha, eu instalei uma, obviamente não vamos falar da empresa, não é de telefonia, mas é uma internet fibra ótica, tipo, tá de boa, eu não tô sofrendo problema, mas o preço é bem salgado, aí eu tô... Aqui também, aqui a gente tá vendo outros métodos de manter a internet, por isso, essa é outra dificuldade, porque se eu não conseguir manter isso... Bye bye programa. A gente vai ter que se especializar, a equipe vai ter que se dividir porque pra ter um plano B, cara. É complicado, tipo assim, eu não sei como é que é o plano de internet aí, mas porque internet já não é. Nossa, internet já não é barata. É, aqui também não. Eu. Nossa. Quanto é que tu paga aí por mês? Por 80. Aqui 80. É 400. 400? R$400 por 1 mega de internet. Não, tá, você é louco. Não, eu sei. É porque aqui no norte existe uma bolha mística que leva todo mundo que tu atravessa a fronteira do norte, você volta pros anos 90. Entendeu? Aí tudo é caro, tudo é. A única coisa barata aqui é comida. Pelo amor de Deus, comida aqui nunca, em época de crise nenhuma, aqui faltou carne. Eu não sei se. Não sei se é porque você é gaúcho, mas eu ouço muito em rede social. Meu Deus, não, aqui. Eu não sou gaúcho, eu sou mineiro. Você deve estar confundindo. Ah, tem diferença? É mineiro. É da parte de baixo. Os gaúchos são do centro-oeste, por aí, né? Vai pra baixo ali. Perto do Pantanal, né? Rapaz. Aqui nunca faltou carne, essas coisas, tem crise. Claro, ficou caro, mas nunca faltou, entende? É, mas tipo, aqui uma vez ou outra fica caro. Faltar também não falta. Mas eu tô, tipo, abismado com o preço da internet. Como você consegue manter, cara, rapaz? É empresa, bicho, é empresa. A gente já estamos avaliando trocar a internet pra alguma coisa em torno de 100, 150 reais de uma empresa que anda meio morta, se é que me entende, né? Nossa, rapaz, entendi claramente. Mas, metade praticamente, não sei quantos você recebe, mas se você recebesse um salário mínimo, metade do seu salário para a internet. Não, é porque aqui é uma oficina, a gente tem outras atividades, entende? Aí agora que eu estou avaliando aqui, esse programa também é um outro teste, vocês são meus ratos de laboratório, vocês que estão ouvindo, porque eu estou avaliando o tamanho que essa transferência de duas pessoas faz em mega, porque aí eu vou ter a estimativa do quanto eu vou ter que gastar para manter um cast funcionando ida e volta. Porque eu vou ter que baixar, fazer o cálculo e ainda vou ter que upar de volta. Entendeu? Não, mas tipo assim, no caso, eu posso hostear, aí eu mando para outro editar e eu posso fazer o upload. Que a minha internet com isso, ela é boa. É, mas... por isso o cara que tá gravando tem que ter uma internet boa. E eu vou ser bem sincero. E eu sou um trabalhador, cara. Eu sou um pedreiro praticamente. Rapaz, eu também, eu fico parado no braçal também. Tipo assim, porque eu só não sei editar. De resto eu posso gravar no computador e tudo, que eu não tô com nada. Eu tenho experiência. O grande lance somo juntar os áudios é a parte simples. O problema é alguém editar e onde colocar e coisa aqui. Fazer um podcast tem várias dificuldades. Primeiro, tem que fazer o blog. Tu tem que ter um lugar de armazenagem, de preferência infinito, e de preferência de graça, porque geralmente esse serviço de armazenamento, eles fazem assim: olha, beleza, tu pode guardar aqui, mas você só tem 10 GB. Aí tu fala, 10 GB é muita coisa, mas lá pelo primeiro ano, segundo ano, terceiro mês, tu fica olhando e fala, tá acabando espaço. É, mas no caso seria. Tem a nuvem, né? Mas eu já não sei como é que funciona a nuvem. Esse negócio de armazenamento online eu já não conheço. Pois é. Mas não se preocupe que eu já achei uns locais assim meio semi-infinito. Eu acho que não dá pra manter um ritmo. Tipo Forte Share, essas coisas. É. O pior que é complicado. Esse negócio de armazenamento é complicado. É, armazenamento sempre é fogo. Ainda mais agora com essa questão do Mega, porque é bem interessante. Porque muita coisa, quando o Mega Upload foi deletado, muita coisa se perdeu, sabia? Legendas que só tinha no Mega, filme que só tinha no Mega, a internet perdeu muito, um acervo muito grande foi perdido. Menos aqui, que o meu amigo, ele arquiva. Meus DVDs, todos. Deve estar nos 1.500 DVDs. Todos. Deve ser um cômodo pro DVD. Não, pro DVD. É uma prateleira. Uma prateleira com vários cases. É só uma prateleira, até agora. Até agora. Porque aqui, tipo assim, porque recentemente eu tô morando numa casa alugada. E agora tá com sobrando espaço. Porque antes eu morava na casa da minha avó, no cômodo em cima. Espaço era o que não tinha. Era. Era na cama, a estante do meu notebook, minha estante de livros e tipo assim, só. Não entrar duas pessoas lá. Tipo assim, as únicas vezes que entraram duas pessoas e ficaram confortáveis, entraram eu e uma menina na cama. Mas já é outra história. Ela era gostosa? Não muito. Não muito. Estava bêbado e. Então era gostosa. Estava bêbado e era gostosa. Aliás, uma coisa que deve ser muito curiosa aí tem mulher feia, porque no sul e no sudeste tem aquela linha, é a terra das elfas, sabe? Vocês vão pra... No sul. Qual é a diferença? No sudeste. É tipo assim, porque no sul, como é parte mais, tipo assim, mais pra perto, frio, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Curitiba, o Paraná, a concentração de mulher branca, loira e tipo olho azul, é tipo, aqui tem já aqui em Minas, mas pra esses lados aqui tem umas muito, muito bonitas, né? Aí tipo assim, aí tem umas mais não tão agradáveis assim. Sim, mas. Não. Mas tipo assim, aí já não sei como é. Aí. Mulher. Eu já não sei como é que, tipo assim, é o senso de beleza feminina por outras regiões. Olha, aí depende. Por exemplo, aqui eu vou te dizer, tem muita, muita mulher bonita. Tem muita mulher bonita mesmo. Mas também tem muita varanda. Ah, então é porque. Tipo, o sul, tipo, o sul realmente, não o sul-sudeste. O sul é o único lugar que, tipo assim, dificilmente você acha uma feia. Dificilmente você acha uma. Eu falo assim, não, essa eu não quero. Sabe? Porque, tipo, na minha sala tem tipo, 13 meninas ou 11, não sei, é realmente pouco. Mas, tipo assim, 5, 6 são bonitas. As outras são. Tipo. Aí, tipo assim, igual. Não vou falar feia as mulheres, mas, tipo assim, não são as melhores, né? Desabençoadas, vamos colocar assim. Desabençoadas, né? Desabençoadas. Não, tipo assim, porque. é meio machista, né? Não vou falar machista, porque mulher faz isso também. Religioso. As mulheres... É uma questão de gosto, é uma questão de gosto, cara. É uma questão de gosto. É, tipo assim, não, mas tipo, você fala assim, ó, a mulher é feia, a mulher não sei o que. Aí, hoje em dia, que assim, nossa internet maravilhosa, fala assim, sim. Ah, o homem tá machista, falar que mulher é feia, toda mulher tem seu tipo. Aí, tipo assim, aí mulher pode... Mas... Não, eu concordo com elas. Mulher tem tipo orc, tem tipo dragão, tem tipo... Então, mas o assunto já, tipo assim, já é polêmico. Não vamos entrar muito polêmico. Vamos esperar mas, ter mais gente, vamos esperar ter mais gente pra gente ter escudos humanos pra se defender. Ter não. Alguém pra falar isso, porra. Aí, tipo assim, eu acho que o único lugar que tem escassez de mulher feia, de ter realmente mulher desabençoada, é o Sul. Tipo assim, eu acho, uma opinião fora pessoal. Fora o Japão, né? O Japão é tudo igual ali, então. O que não é complicado, rapaz. É complicado. Vamos parar. Parar com isso. Vamos parar. Tá bom. Então, onde a gente parou? A gente desvirtuou muito. Vamos, a gente já desvirtuou logo no primeiro teste. A gente já desvirtuou. Vamos voltar. Então, tem dificuldade para estar aqui. Essa ligação caiu quantas vezes até agora? 7 vezes? Mas por aí, 7 vezes. 7 vezes. É porque a gente tá captando o fuso horário e tudo. Que tipo assim, o fuso horário. É muito complicado, porque eu vou chegar uma hora da aula, que talvez você não vai poder, e tipo, a gente vai gravar programas extras pra... É aí que tá o grande lance da equipe, tipo, não estar preso a ninguém, porque quem tiver livre, solto, vamos. Vamos que vamos. Querendo gravar. Eu até cheguei a gravar um podcast uma vez, deu mais dois amigos. A gente, o áudio se perdeu nas profundezas. Você... Eu tinha no meu PC, mas meu PC já estragou. Aí tipo assim, me editou e tal. Aí até ficou bom, mas tipo, parou na primeira edição, sabe? Acontece muito. Aqui tinha um podcast aqui nosso chamado Castrados, que eu acho que eles só pararam na primeira edição. E era bom ou... Não, o primeiro foi bom, o primeiro tema deles foi bom. Eles falaram justamente sobre ônibus. E tem também o... Eu também tinha um podcast com uma galera daqui mesmo, da cidade de Itacoatiara, que é o Regionautas. Só que agora ele virou um programa de rádio comunitária. Ah, você tinha comentado, cara. Aí, tipo assim, assunto pra podcast não falta. Uhum. Isso é certo. Tipo assim, que... Não, tem muito. Às vezes eu vou na casa de um amigo meu que eu tô agora, a gente coloca batem, tipo assim, do mesmo assunto ali, tipo, duas pessoas. Aí, tipo, escolher a pauta certa, que tipo, a gente não vai ser um podcast de videogame só. Obviamente, a gente vai falar de jogo. Mas. Pode crer. Assim, pode crer. Aliás, tem até um outro cast chamado Pode Crer, que é podcast evangélico. E é cristão. Como é que você imagina um podcast evangélico? Vamos simular. Rapaz, eu já achava estranho podcast sobre futebol, que eu já odeio. Eu acho que assim, é... Gente, será que vou discutir semanalmente o futebol? O podcast não fica datado, sabe? Tipo assim, a discussão do podcast de semana é a sétima rodada do Brasileiro. Tipo assim, beleza. Falando. Tipo, vamos dizer assim, de 2015. Então, em 2015, a rodada passou, mas você escutou. Tipo assim, ano que vem você não vai querer ter esse podcast. Tipo assim, não, por que eu vou baixar um podcast da sétima rodada do ano passado? É chato. Tipo assim, estatística. Qual o Martin McFly para ouvir e ter informações que ele apostar no futuro? Ele ia querer uma coisa dessa. Mas um gosto, eu imagino assim, começando logo com uma daquelas aberturas do Cid Moreira, tipo Mateus 10:16, né? Eita, que houve? A porta que bateu, que eu fui pra cozinha. Então, tem esse tal de pode crer. Pode crer. Como é que pensas. É? E agora vai ter o pode crer. É tipo quando alguém vira assim. Que... Pode crer. Tipo, que foi muito. Muita conversa pra realmente decidir o nome do programa. Foi. Isso foi. É mais uma dificuldade, uma batalha. Porque é a feira, eu queria chamar de a feira. Será que é em referência à lendária Feira dos Pássaros? Não, eu imaginei essa referência foi agora. Eu imaginei a feira tipo, porque uma feira é um caos. Feira também, muita gente conversa na feira, né? Então, porque pelo jeito esse podcast vai ser uma feira. Eu tenho, tipo assim, um amigo que até animou gravar um podcast aqui e tal, mas... O foda é o complicado é o horário, pra marcar, porque... Tá os 5, tá os 3, os 5, os 4, os 2... Amigo meu acabou de receber uma mensagem no WhatsApp, tá com o som do Metal Gear. Eu mandei pra ele, tá genial, tá gostando demais. Mas, como se diz, a gente não se conhece muito, aí, tipo assim... quando eu acabei de falar, a gente não se conhece muito, parece que você realmente tem que sair com a pessoa, né? É, porque então, a gente geralmente no podcast as pessoas são um grupo de amigos, de cara que se conheceu, teve infância. A gente não, a gente, tu gosta de podcast, quer editar, beleza, tu quer fazer, sabe editar? Tu tem tempo disponível, tu quer gravar, vamos falar disso? Beleza. Tapinha nas costas, né? Mas tipo assim, eu já perdi realmente o fio da meada da pauta, era a coisa de feijão. Não, era dificuldade de trazer esse cast. Fazer o cast. É. As principais, ao tempo, que o meu é muito escasso. Muito, muito escasso mesmo. Que de noite e feriados, eu acho que a galera vai poder colaborar bastante. Eita, que meu WhatsApp. É, antes de semana, aí. Sexta à noite, sábado à noite. Não, isso daí de boa. De boa. É, tipo assim, a gente podia ter gravado dois podcasts num dia, numa noite só. É, só que também o problema dos fusos é o que vai matar, é uma dificuldade tremenda. Que muita gente reclama, não sei o que, o programa atrasou. Só que quando é pessoas assim de outras cidades, só quem tá fazendo sente na pele. Eu estou respeitando, a partir desta noite, estou respeitando muito mais os podcasts que eu escuto. Sabe por quê? Porque, cara. É muito complicado. Sincronizar os fusos. O 99 Vidas estava chegando ao fim, estava lá para a edição 95, 96, tipo assim, o fim, pseudo fim. Então, tipo assim, uns amigos no Facebook me mandaram de encontrar. Tipo assim, gente, vamos fazer um podcast em homenagem? Aí, tipo assim, vamos, eu mais três amigos. Aí, tipo assim, quem tem amigos no Facebook, igual a gente reuniu, e como se diz? Isso. A gente falou assim, não, vamos gravar um podcast homenagem. E não achamos como se diz, tempo em comum. Eu posso sábado à noite, né? Eu trabalhava à noite, né? Eu posso sábado à noite depois de trabalhar. Mas sábado à noite eu vou sair. Sábado à noite eu trabalho. Vou fazer tal dia aí. Cachorro? Cachorro? É o cachorro, tô vendo. Tipo assim. Um barulho, tá chamando cachorro? Aí tipo assim, a gente não conseguiu assim, eu li pra lá. Aí a gente só permaneceu amizade só. Inclusive eu troquei um PSP, eu peguei um DS Game Boy, peguei um PSP, com esse amigo do grupo, e o PSP não anda muito bem. Isso é triste. Mas esse assunto tá outro dia. É porque. Não sei o que aconteceu. Eu vou ter que pesquisar, tenho que mandar arrumar o PSP, que nossa, uma dor de cabeça. Mas. Eu uso um tablet pra rodar coisa de PSP e roda muito bem. Eu preciso comprar um tablet. Um tablet e um controle. Eu preciso de dinheiro, porque tá muito complicado. Não, cara. Vamos parar de falar de dinheiro, porque esse daí volta a política, volta tudo, volta a política. Aí eu tô olhando aqui pro teu avatar, o avatar dele é uma imagem maravilhosa de um político famoso, travestido de nazista. Eu tenho que mudar realmente essa imagem. Travestido de nazista. Mas, tipo, eu sou um grande admirador dele, aliás, eu e muitos garotos de 11 anos. Eu vi uma imagem, uma compartilhação no Facebook. O Facebook é genial. Tipo assim, o Bolsonaro é o novo Justin Bieber. Porque se você falar mal dessa pessoa, seus fãs de 11 anos vão vir. O que parece de fã de Bolsonaro que é novo, mas já é match política que a gente tá fugindo da pauta, que é dos horários, né? Bem, a gente tá. Aliás, esse programa todo é uma grande mostra da dificuldade de reunir as pessoas. Só, no final só ficou eu e tu. A gente ainda teve que aprender em 15 minutos a como gravar o Skype, a gente fez uma pesquisa rápida, gravamos e eu vou editar depois, assim. Vamos ver o que vai dar, né? Espero que vocês gostem. Aí, tipo, o... Não, até perdi o fio da meada, puta que pariu, cara. precisa lembrar. Ah, lembrei. Mentira, lembrei não. Conta! Eu pensei que eu lembrei não. Sim, tá na ponta da linha. Então, a gente precisava de gravar. Era. Fica, porra. Era o tempo, fuso horário. E agora a lembrança. Chegou mais uma que é a lembrança, que a gente não. A gente não tem tempo. Falta porra nenhuma. Era o tempo, cara. Ah, foi lembro de. Meu Deus, deu total branco de. Mas acho que principalmente é o tempo, porque é muito complicado esse tempo. A gente combinar o. Ah, lembrei. Agora lembrei. Amanhã é feriado pra ir também? Amanhã é feriado pra ir. É, feriado. Corpus Christi. Então, eu acho que vocês, se vocês e a galera quiser, eu acho que vocês vão ter o dia todo pra gravar. E eu só vou ter a noite, porque o meu trabalho é ser vigilante numa escola. Eu fico lá sábado, domingo e feriados. É oficialmente o trabalho mais mole depois de ator de filme pornô. Nossa, leva um portátil. É isso. Não. Se divirta. Eu não vou nem confirmar essa informação, nem negar. Numa época que eles existem corte de coisas inúteis no orçamento brasileiro, eu não vou nem confirmar nem negar mais uma coisa dessa. É porque você tá, realmente eles estão fazendo muito corte. Eles... O tempo, a gente decidiu mais ou menos o tempo do programa, né? É, até agora, creio eu que a gente deve estar perto da meia hora. Desse beta. É, provável. Juntar os dois áudios da meia hora. Mas, tipo, eu falo de. Nossa, a porta fechada tá dando uma época. Tem pessoas que gostam desse lado mais humano, entende? Porque assim, o áudio é bom, mas tem pessoas que não gostam dessa humanização, sabe? Falha e coisa não, mais. Eu acho até bom, até. Mas tipo, a gente decidiu porque, como se diz, o principal, o tio. Não sei se a conexão tá ruim. Ah, minha? Tá ótimo. Não, é porque eu tô conversando. Tipo assim, quando eu vou baixar um podcast, eu tenho que ter em mente o tempo pro podcast. Tipo assim, vamos supor, vou baixar X podcast. Não, esse podcast é uma hora. Dá pra fazer X coisa em uma hora. Tem outros que é tipo 30 minutos. Então, tipo assim, são tempos muito curtos podcast. Deve saber qual que eu tô falando, né? Precisa nem comentar. Hã? E muito, não, pior, tipo assim, não é um específico, que esse é famoso até. Mas tem música só, tipo, meia hora. E tem outros que é, tipo, 2 horas. Aí, tipo, meu Deus. E tem outros que é de RPG, que só sai uma vez no ano. Teve um que. Não lembro, acho que falava da Comic Con. Era um podcast de quadrinhos até, tipo, o podcast era 4 horas de podcast. Era 4 horas ou 5 horas de podcast, tipo assim, você almoça, aí você começa com o podcast, aí cai o podcast e você janta. É esse o tempo. Bom, se eu tomo um podcast 5 horas, meu ouvido dói. É, dói. É, sinceramente, porque porra... É, pode ser. Tipo assim, realmente... Começar um beta, não temos pauta. A pauta é os testes de áudio. Sobre o teste de áudio, essa é a grande pauta. Então, os horários e tudo. Então, mas, tipo assim, com pauta é bem melhor definido, com o grupo. Se duas pessoas, dá pra fazer um podcast? Dá muito. Eu já vi podcast, cara. O melhor do Brasil até só com 2 pessoas? O melhor, né? Não. É o melhor do Brasil. É o melhor do Brasil. O mais conceituado de tudo. O melhor de tudo. Eu escutar um podcast que era melhor trilha sonora dos 16 bits. E o cara segue isso. Mas, tipo assim, ele elegeu 90% da música do Mega Drive. Só que, tipo assim, era uma pessoa no podcast. Sabe? Era a coisa mais solitária do mundo. Entendo. Assim, cara, não, é porque eu gostava de tal música, eu joguei tal, e a música eu segui. Aí, tipo, seguiu a música, e não, mas tal. Aí, tipo, sério, acho que de 2 pessoas não foi muito bem. Tipo assim, dá pra fluir. Então, uma conversa, dá pra fluir. Conversa, ponto A, ponto B, né? Mas como já tem o terceiro ou o quarto elemento, ele já vira desabado. Agora... Pior é quando é 8, né? já. E as ideias fluem, joga pro lado, joga pro outro, a conexão dá problema, aí fica o lag, fica o delay, fica. É triste. É triste estabelecer uma porta assim. Então como é que a gente vai terminar esse programa? Porque eu acho que para um beta de 40 minutos, eu acho que já tá se alongando muito, né, cara? Porque foi muita conversa de beta fora. Não, mas foi boa. Mas, tipo assim, foi ótimo pra conhecer tudo. É melhor quando reunir um povo geral. É, isso aí. Os 5 integrantes. Então, você tem algum projeto, algum site, algum blog, coisa parecida que tu queira indicar pro pessoal? Então, por enquanto, eu não tenho blog nenhum. Eu. Vende eu, atualmente. Deixando, vamos treinar o Jabá. É o beta do Jabá. Jabá. É, o beta do Jabá, da grana, do Faz de Rica, Cânimo, Raimon. Atualmente, eu já escrevi um livro, só que não foi publicado ainda. Falta. Não conta, cara. É algo que tu já tem. Não, acho que assim, ele não foi publicado, porque só falta. Só, né? Eu escrevi os agradecimentos e um tipo, agradecimentos e homenagens, né? Uhum. Dedicatórias. E o meu tio acabou de fazer a capa do livro, que creio eu que ele vai fazer nesse feriado. Ele tá o quê? Ele tá entalhando em madeira a capa ou coisa parecida? Não, tipo assim, ele vai começar amanhã já, tipo assim, ele vai fazer isso tudo um dia. Ah, porque tem coisa de família assim, o cara fala, faça amanhã, depois aí começa. Não, aí tu passa depois, faça amanhã, aí fica nessa, entendeu? Acaba acontecendo assim. Insistir com ele, ele fazia amanhã, aí tipo assim, eu já vou lançar pra editora e... Quando realmente o projeto estiver pronto, vai lançar. Mas vamos supor que eu tenho o livro já lançado. E a gente vai fazendo com o Merchan. Pra ganhar, porque o alimento não é de graça. Eu tenho um blog, por enquanto, né? Tem países que estão querendo transformar em coisa pública. Tipo, bem, tipo água, a pessoa tem direito aos bens fundamentais à vida. Água, comida e internet. Educação, cultura, lazer. Mas qual que é o O meu projeto é o blog Universo Dark Holly, que é um blog pessoal, onde eu publiquei o podcast do Nautas. Lá eu publico também contos, pequenos contos fictícios sobre heróis brasileiros, e que eu também fiz uma participação na história, mas eu já saí para os personagens principais do Mario Lugar, uma participação rápida, só para apresentar o universo, entende? Blog Galhofado, que eu publico de vez em quando, mas todo mês tem... Tenho conteúdo bastante no mês todinho. Fora isso, eu faço quadrinhos que ficam aqui a cidade. Ó. É, esse aí. É bacana. Logo universo da. Atualmente. Tipo assim, como eu tenho pesca, faço trabalho, faço faculdade, academia, por aí vai, chego só em casa só à noite. Ah, eu fazia faculdade, não sei como é que é. Eu fazia, só que eu tive que parar por causa de um problema de saúde e o meu divórcio. Sim, vocês estão falando com um cara maduro e vivido. Não um idiota, Alan. Um idiota adolescente de 15 anos que adora o. Que fica falando Bolsomito. E jogando Minecraft. Jogando Minecraft na minha cara. Tu acredita que eu não joguei Minecraft? Isso é o que é bicho. Eu passei por. É tipo, eu não vi Titanic. Você fez a melhor coisa só, mas eu não joguei Minecraft. Mas eu mais. Eu falo por minha opinião. Eu joguei Dota, Counter-Strike, passei por tudo. Toda a formação clássica da Lan House. Menos Gambald, mas não peguei Minecraft. Até hoje. Feliz pro mundo. Menos jogador de Minecraft, acho que é feliz pro mundo. Ah, ok. Porque, nossa. Okay. Nossa, eu tenho ódio de Minecraft. Aí, tipo assim, meu livro futuramente. Se tiver um link aí, vai estar postado no rodapé. Aí vai postar o link diretamente pro site pra compra do meu livro, que vão ter muito, se Deus quiser. E atualmente no trabalho. Okay, só isso, tipo assim. Okay. Trabalho. Ou seja, mais um. Internets. É mais um cara criado pela antiga administração do Brasil, né? Mais um maravilhoso cara criado pela antiga administração. Ok. Então, vamos ficando por aqui. Esperamos que a gente volte com mais qualidade, com mais propriedade, com uma pauta talvez? Com a foto e com mais integrantes também. Com mais integrantes. Espero que a gente não se veja aqui. Porque a gente vai se ouvir. E não vou falar que até semana que vem, porque. Eu só tenho cada uma... dia é um dia. Eu prefiro dizer uma coisa: seja o que Deus quiser. Até mais. Falou. Tchau. Um desejo só. Vamos lá. Eu nem lembro qual que era a pauta. Quer ser o host? Quer ser o host ou eu vou ser o host? Vai. À vontade, pode ser você aí. Então, eu não tenho eu, rapaz. Então, tá. Qual vai ser o tema? Vamos pelo menos acertar isso. É, ninguém tá preparado. A pauta é o navegador. Ah, vai. Dá vida essas porra. Eu preciso de um serviço. Eu necessito de álcool no meu sangue. Tá, então tá com sono. Então. Pra dar limpado, né? E bom dia, boa tarde, boa. Não, sem isso. Isso é muito energia. Vamos fazer algo original, olha só, olha a originalidade. Fala, galera! Não vai rolar. Tô com dubstep no fundo, aqui a Zito travado pra caralho. É isso aí. DPS. Tá, vamos no 3. 1, 2, 3. Thank you.